ser fazer uma espada dos anos 70, é uma coisa esquisita, na minha opinião. Ela indicou sempre esta obra. Eu tinha um relatório que considerava das infraestruturas de Portugal, onde esta estrada, entre a ponte das três entradas, ao limite da freguesia de Alvalo com o limite do Conselho de Alvalo, era numa pontuação de 1 a 5, respeito deste relatório, pelos serviços das infraestruturas, tinha um nível 1,4, que era considerado péssimo. E a partir desse momento que eu tive acesso a esse relatório, a Câmara Municipal nunca mais deixou de reivindicar e sempre que houve oportunidade de levar esse relatório. Por isso é que há aqui coisas, algumas coisas que são estranhas. É que as infraestruturas de Portugal lançaram uma obra entre pontas três entradas e grandes delícias. E esqueceram-se de outra parte. Estamos contra em eles o que não fizeram e o que deveriam ter feito. Mas mais grave do que isso é que a Câmara Municipal só foi informada do início da obra por aquele placar que foi afixado. Porque as infraestruturas nunca deram uma satisfação à Câmara Municipal para levar ao hospital. Faz toda a diferença por uma razão, porque havia um conjunto de obras que poderiam e deveriam ter sido lançadas e não foram derivadas a não nos ter sido comunicado. E até numa das reuniões que eu estive, quando estava o Sr. Vice-Presidente das Estradas de Portugal e o Sr. Ministro, houve a oportunidade de conversarmos e de dizermos que a Câmara Municipal não se importava de ser o dono da obra. Porquê? Por causa dos procedimentos. Isto é, fazíamos um protocolo, porque a obra não é assim de tão grande dimensão financeira, o que eles deveriam ter feito era assinar um protocolo com a Câmara Municipal e passarmos a ser o dono da obra. É verdade, temos aqui um problema que ainda não conseguimos resolver e que já devia estar resolvido.